Are you ready? It's time! E aí, galera? Aqui é o Carlos Clou que tá falando. E nós vamos começar mais um podcast Maravilhoso Wonderful. O podcast com o conteúdo mais irrelevante da internet, o Noobcast. Exatamente. Estamos aqui hoje com ele, senhor Igor Pinelli. Me. Igor. Muito bom, muito ótimo, maravilhoso. Estamos aqui com ele também, o senhor Clayton. Opa, beleza, galera? E estamos com o nosso convidado, que não é mais tão convidado assim, que tá sempre aqui na casa junto com a gente, Pedro Peixoso. Ah, e aí, galerinha, tudo bem? Pedro Pedroso. Pedro Pedroso. Fez a seguinte declaração. É verdade, ele fez mesmo, fala aí, cara. Tambaqui é melhor do que picanha. Que Deus. Ah, não, você tem que falar o que é tambaqui. Tambaqui é um peixe. Tambaqui é um peixe. Muito gostoso. Cala sua boca. É mais caro que picanha. Tem demência. Então, tambaqui é mais caro que picanha. Mais caro nem sempre é bom, meu amigo. É, mais caro. É, então. É gostoso pra caramba, velho. Eu paguei 20 conto no ingresso pra Batman vs Superman. O filme foi bom. Ô, sacanagem. A pessoa teve a pachorra de falar que peixe é melhor que boi, cara. Não, cara. Aqui é time boi, parceiro. Boi é melhor. O Twitter dele, o Twitter tá aí. O Twitter dele tá aí. Você entra no site, você clica no nome dele, tu vai no Twitter, aí você dá um denunciado. Ah, é? Não, vamos arregaçar o Twitter dele, cara. Mas vamos postar sua foto de boi lá. Hashtag. Mas sim, galera, não vamos falar de peixe, de tambaqui, nem de picanha, nem de boi, apesar de boi ser maravilhoso. Vamos falar hoje de um... Se bem que o assunto de hoje também tem chifre, igual o boi, né? Não, quem tem boi é o touro, né? Mas... Uou! Tá sabendo legal. Vamos falar hoje do nosso demônio vermelho, o Demolidor! A gente vai discutir um pouquinho aqui sobre o seriado, a primeira e a segunda temporada do seriado Demolidor da Netflix. A gente vai falar sobre o que a gente gostou, o que a gente não gostou, sobre a atuação, sobre os personagens, sobre os atores. A gente vai discutir também o que a gente espera da série e a gente vai... Tudo isso com spoiler também, é claro, né? A gente vai falar um pouquinho. Se alguém já leu alguma coisa de quadrinho, a gente vai falar também. Eu acho que ninguém aqui nunca leu nada de Demolidor. Eu li. Mas a gente vai falar um pouquinho e... Daqui a pouquinho a gente já fala. Não, agora a gente vai falar. Oxi, anúncio? Daqui a pouquinho comercial agora. Pensei que ia vir aquele... Tem algum jabá que eu não sei aí? Eu pensei que ia vir aqueles bordão do Zoa Total, tá ligado? E daqui a pouco a gente volta, sei lá, tá ligado? A gente pode falar as redes sociais aqui antes, né? A gente pode falar as redes sociais aí. Pode falar as redes sociais de você, começando por Igor. Meu Twitter é twitter.com/randomano, tá aí no... Só se clicar no meu nome que você já vai pra lá. Ó, meu Twitter é azugsenhor, aí meu Facebook tá lá, Cleiton Moreira, e o meu Snapchat, me segue lá no Snapchat, que é... Você manda nudes lá? Mando nudes, se pedir eu mando, se pedir eu mando. Nossa senhora. É só pedir que eu tô mandando, pera aí gente, que eu tô tentando abrir aqui pra ver que eu não lembro qual que é o meu... Achei que ele tava tentando... Eu pensei que eu tava mandando. Peraí que eu tô tentando mandar aqui, não consegui. Calma aí. Nudo já foi. É senhor.azug. Ou então só coloca senhor azug, o que vocês acham, beleza? Ah, senhor.nudes lá. É, vou mudar o nome. No Twitter é pedro_silva47. Nossa. O meu Facebook, Pedro Silva. E o meu Insta é... Cara, não lembro. Parabéns. Eu esqueci de falar o meu Facebook. Meu Facebook tá Igor Pinelli. Eu acho que só tem eu. Mas tudo bem. Eu lembrei do meu. É Pedro com dois O, Silva com dois A. Ah, legal. Muito bom. E o meu Facebook é Carlos Martins. Você encontra lá. É um rapaz muito magro e negro. E tá bom já. Muito negro, nem moreno. E tem as redes sociais do podcast, né? Temos sim, pode falar aí. Temos Exatamente. O canal do Noobcast, que não tem URL personalizado, porque não dá por enquanto. Mas é só você clicar aí que você vai pra lá. Tem um grupo do Telegram, que tem o link aí pra você entrar também. É só você clicar aí que você já vai pro grupo e você já legal. Entra lá. Tem o Facebook, que é facebook.com/noobcastshow. Legal. O Twitter, que é @noobcastshow. Legal. O Instagram, que é @noobcastshow. Legal. Temos um site que é noobcastshow.com.br. Legal. Você tem que, você vai lá, você clica nos links que estão aí, você comenta por ali, por lá também. E é isso aí. No final a gente vai ler uns comentários aqui que eu separei. Senta que lá vem a história. Então, pessoal, a gente tá aqui pra fazer a primeira sessão de leitura de comentários do Noobcast aqui. E vamos começar. Eu tô aqui com o Cleito pra ler os comentários, beleza, Cleito? Opa, tudo bom, meu querido? Como é que você tá? Beleza. Então, vamos começar lendo aqui. A gente vai ler um e-mail pendente do Petros do episódio 4. Um comentário gigante aqui. Do que ele comentou foi do episódio dos estereótipos polêmicos, foi o episódio 4. Exatamente. E o Cleiton vai ler pra gente aí, pode ler pra gente aí. É, o episódio foi do dia 15/6, tá? E o comentário é o seguinte: olá, amigos do Noobcast, tudo bem? Este é meu primeiro comentário do pod Kesg. Tudo errado. Ele escreveu errado, tá? Então, mas eu vou dar um desconto. Podcast. Sobre o episódio, tenho que dizer que esse foi um dos que mais discordei. Né? De vocês. Ele quis dizer discordei, tá, gente? Mas tudo bem. Principalmente quando começaram a falar dos nerds. Abre parênteses. Olha aí o susto pra falar. Haha. Fecha parênteses. Você não precisa ler literalmente. Você pode. Não, eu sei, eu tô zoando, entendeu? Tá bom. Vai. O pessoal entende como quiser. Continua. Acredito que esse estereótipo. Escreveu certo. Acredito que esse estereótipo do nerd que tem vergonha daquele cara com óculos fundo de garrafa. Não tem nada a ver, hein? Se bem que hoje parecem estar na moda. Ah, oh, super. Né? Eu mesmo uso. Não existem mais. Me considero nerd e ainda assim consigo jogar basquete, assistir a algumas partidas de futebol e não usar óculos. Quanto aos demais estereótipos, russos de fato são um povo estranho. Mas nunca os vi dessa forma. Que é até uma forma pejorativa de vê-los. Olha, usando palavras bonitas, hein? Porém, é inegável ter esse tipo de imagem do russo, principalmente ao saber que eles já foram à União Soviética. Mas enfim, achei esse episódio mediano e abraços. Porra, mediano, Petros, na moral? Nossa, mano. Ah, beleza. Não vai se encontrar um dia. Vambora. Vai, se ele conseguir sair da dimensão fantasma que é o Pará. Ah, é verdade. A gente se encontra. Mas tem aí, isso mesmo. Ó, esse negócio do russo aí, eu tenho que fazer até um jabá, que eu tava ouvindo esses dias o podcast Grande Coisa. Vai lá. Que é o guia definitivo sobre a Rússia. Eu recomendo pra vocês aí, vai estar no post pra vocês ouvirem. Que é muito bom o episódio, eu ri bastante. E lá eles informam que qualquer coisa, até 2011, tinha uma lei que qualquer coisa com menos de 10% de álcool era considerado refrigerante. Uau! Nossa! Caraca! Só em 2011 a cerveja foi considerada uma bebida alcoólica lá. O louco! É isso mesmo. Meu irmão, então, nossa, a criançada lá se afogava na Brahma, né? Criança lá acordava sem lembrar de nada. Pô, mano, a criança lá acordava na Brahma já, tá ligado? Ia a escola Brahma. Do lado. Brahma, na vodka, eles iam pra festa infantil, enchia a cara, no outro dia acordava em casa, não sabia nem o que, que tinha acontecido. Certeza. É, era isso aí, mas valeu ainda pelo feedback, mais. Petros, eu sei que a gente exagerou um pouco no estereótipo do nerd, é que a gente... Porque a gente é nerd. Não, é que a gente aumentou as coisas propositalmente nesse episódio, né? A gente quis... Exatamente. A gente quis brincar um pouco. É, isso mesmo. Aí, com exceção dos russos, que russo é isso mesmo, né? É. Cai meteoro no chão, ele pega o carro, dá meia volta e segue a vida. É, na Rússia, pra Russa, é isso as coisas aí. É normal. Obrigado aí, Petros, pelo feedback. Continua comentando nos próximos aí pra ver se você gosta de alguma coisa, que você é um comentador profissional. Exatamente. Comenta em todo episódio que você ouve. Né? Então, continua comentando aí. Muito obrigado pelo feedback. E é isso aí. Valeu. É isso aí. Valeu, Petros. Valeu. Agora, pessoal, eu vou ler dois comentários aqui pra gente completar a nossa faixa de leitura de comentários aqui, que são do último episódio, né? Do... Exatamente. Do Olimpíadas. Da Olimpíadas. Agora, vou ler aqui o comentário do Felipe Cordeiro. tá escrito aqui, ó. Ele, eu não sei que, eu não sei se ele ouve muito podcast, provavelmente é. Não, porque eu tô aqui, ó. Você viu, né? É, eu tô lendo, então, muito, é. Muito bom, muito legal, pra mim, um dos melhores podcasts do Brasil. Uns dos melhores podcasts do Brasil. Ai, meu Deus. E, ó, só não gostei de uma coisa. A música da p***. É, mas isso aí é normal, pra, você vai se acostumando pra, com o pra, tempo. Pra deixar bem claro aqui que não é p***, que é piroga, com G. É, aí, ó, tá vendo? Com G, você que tá com essa mente maliciosa, que ninguém falou tá nada disso aí, não. Tá? E com o fato de ser um dos melhores podcasts do Brasil, eu agradeço, mas eu acho que você devia ouvir mais podcast, cara. Não, continua escutando o nosso, não escuta o Igor, não. Se, não, se, escuta eu sim, pra escutar a gente vai ter que escutar eu. Mas pra... Pra, você pode continuar achando que a gente é o melhor, não tem sem problema nenhum. Se continuar achando, é bem, pode achar. Maravilhoso. Mas, sinceramente, você devia ouvir mais, que é bom pra você também. Eu vou deixar uns. Eu já indiquei o Grande Coisa aqui pra você ouvir também. E é isso aí. Valeu pelo feedback. Continua comentando nos próximos aí. E nós se vê por aí. E com a música da piroga, reclama não, fica de boa, porque não, ainda se você for continuar escutando, vai ter bastante. Inclusive, agora que ele lembrou a gente, no final dessa leitura de comentários vai tocar ela. Exatamente. Olha, você vê que delicinha. Vamos pro próximo então? Que é o comentário do Jota do Ultra Combo Cast, o nosso parceiro do Ultra Combo Cast, que inclusive nosso podcast quase acabou, porque tem um membro lá que é o William Floyd, né? Que teve uma vez que a gente gravou com ele. E ele tem a fama de que quando você grava com ele, o podcast acaba. Acaba o podcast. Acaba o seu podcast. Exatamente. É que nem os caras do Pelada, né? Eles falam da pessoa e a pessoa era, né? É. Inclusive eu vi Pelada aí também, mais um jabá. Mas e aí? Ele é o do Ultra Combo Cast, um podcast que a gente gosta bastante. Fala sobre games antigos, né? Sobre a nostalgia. Isso aí. Aí você tá no post aí também, você vai lá e ouve, que é bem legal. Então, pessoal, comentário dele, porque é pendente do episódio 6, que é o das Olimpíadas. Tá escrito aqui. E aí, galera noob, sou o Jota lá do Ultra Combo Cast. Esse episódio foi um dos melhores até agora. Vocês acertaram na escolha dos esportes, pois o único que eu conheci era a peteca. Olha aí. Lembrando Olha aí. Que não é peteca, não é peteca. Tá? O Pedro vai aí te bater na sua casa. É, o Pedro é badminton, ele é jogador profissional de badminton. Chama vai dar na sua cara, amigos, toma cuidado, meu querido. Todos os amigos burgueses deles vão dar raquetada em você. Toma cuidado. Quem avisa, amigo é. É, tá escrito aqui, ó. E a maneira que comentaram foi simplesmente sensacional e muito engraçada. Parabéns pelo episódio e espero por mais coberturas das Olimpíadas. Opa, e é pode deixar. Aí, cara, você não perde por esperar. A gente vai fazer, tão armando uns negócios legais aí e você vai ver. E é isso aí, eu fiquei muito feliz por ele ter comentado isso, porque alguns episódios atrás, eu não sei se em qual, ele mandou uma mensagem pra mim no Telegram. Sim. Eu acho que foi no de estereótipos, que era meio perigoso, ele dando um conselho, né, uma crítica construtiva, né? Sim. Era meio perigoso fazer episódio de horror, porque dependendo da pessoa, ela pode não rir, não achar graça. Ela pode levar pro lado pessoal, isso né? Isso mesmo, aí ele falou que era meio perigoso, porque às vezes que a gente tem que ser engraçado, né? Uhum. Então eu fico muito feliz que eu acho que a gente conseguiu, porque ele falou aqui que ele deu bastante risada, né? Então. A gente não atingiu ninguém dessa vez. A gente não atingiu ninguém, pode só ser que a gente os jogadores tenha atingido, de badminton. Jogadores de badminton, hockey na grama. Mas eles não ouvem a gente, que eles estão lá na sombra e água fresca, de frente com a praia de Copacabana, né? E a gente tá... Neste momento eles devem estar treinando também, né? Então isso. Ninguém vai escutar a gente. Eles estão ricos, a gente tá aqui gravando podcast. Estão melhores que a gente. Exatamente. Mas é isso aí, gente. Esses foram os comentários. Você que está ouvindo, mande pra gente comentários também no site noobcastshow.com.br. Se você está no agregador aí, vai estar aí na descrição pra você clicar aí lá pro site. Tem o Twitter de todo mundo aí. Você clica no nome da pessoa, você é redirecionado pro Twitter dela já. E você tem nosso canal na descrição aí, na descrição não, no post, que a gente vai fazer as lives que a gente tá falando aqui. Você pode mandar um e-mail para noobcastshow@outlook.com. Outlook, que é o e-mail da Microsoft, né? Só você. Exatamente. Você digita aí, tá aí no post também, você cola isso aí lá no destinatário. E você já vai mandar e-mail pra gente falando o que você achou do episódio. E é isso aí. E você pode comentar aqui também. Você compartilha o post lá no Facebook, na nossa página, que é facebook.com/noobcastshow. Nosso Twitter, que é Twitter, é arroba Noobcast Show também, né? Instagram, arroba Noobcast Show, é tudo Noobcast Show, você procura Noobcast Show, vai achar a gente. É os únicos que tem. É os únicos que tem. Noobcast Show, sim, porque Noobcast tem outros que são os recalcados, os invejosos. Se bem que eles inventaram... Cala a boca. Cala a boca. Beleza? Não. Então é isso não, aí. Nada. Vamos falar de Demolidor. Vamos lá. É isso aí. Então, dando sequência aqui, dando continuidade ao nosso cast, eu queria já abrir perguntando se alguém já leu alguma coisa de quadrinho do Demolidor. Já. Já leu? O que vocês leram? Olha, eu li Demolidor Revelado. Legal. Que é o que você me emprestou, inclusive. Esse é o meu, é o que eu comprei. E você leu esse, né? Isso. Revelado eu li. É bom, é bastante bom. É legal mesmo, é bom pra caramba. Bom pra caramba. Mais alguma coisa que vocês leram aí? Eu só li isso. Eu não sabia nada. Tem um o Revelado mesmo, eu acho que eu... Tem um que eu li, cara, que eu não lembro o nome, velho. Demolidor? Mas... Não. Acho que é o Revelado mesmo que eu li. Porque também teve um, não sei se foi o mesmo que o Igor leu, acho que o Igor também leu na escola, não foi, Igor? Isso, foi o Homem Sem Medo, que é o do Frank Miller, tem esse também. Não sei como é que eu esqueci esse. Isso, o Homem Sem Medo. Isso eu nunca li. Como é que é esse aí, o Homem Sem Medo, é legal? Sim, cara, é a origem do Frank Miller, que ele ele remodelou a origem pro... Antes ele só desenhava, né, a série do Demolidor, que é alguém que escrevia lá, que eu esqueci o nome, mas vai ter uma voz do Google Tradutor falando quem que escreveu aí. Roger McKenzie. E ele só desenhava, só que daí ele começou a dar uns pitacos no roteiro, e o pessoal começou a gostar e chamaram ele pra escrever também, e ele fez essa série. Oh, que da hora, cara. Mas o que acontece nessa série aí, mano? Fala aí. Cara, é a origem dele, desde que ele era criança, o pai dele morrendo. É a primeira temporada. Aquilo lá que você assistiu é a origem do Frank Miller. Legal, cara. Da hora. Isso. Ah, então eu vou falar um pouquinho do relado aqui. Acho que foi o que a gente leu aqui, né? Que é a única coisa que a gente leu de Demolidor. Isso, e eu ainda me lembro muito pouco disso. É, então, eu lembro também bem pouco, cara, mas eu lembro que eu gostei porque já era uma fase em que o Demolidor já... Ele já sabia ser o Demolidor há muito tempo, ele já era o Demolidor há muito tempo. Então ele já era um cara mais calejado, ele era um cara que... Eu não sei como ele era nos outros quadrinhos, mas ele é bem violento, né, cara? Ele não tá muito preocupado se ele vai quebrar a perna de alguém, se ele vai quebrar algum osso dos bandidos. Ele tá, tipo assim, ele vai lá e resolve a treta, né, cara? E a trama que fazem em cima dele, né, pra desmascarar ele e tal, porque armam pra cima do rei do crime também, e depois que armam pra cima do rei do crime, né, pra tirar ele de cena, aí tentam tirar o Demolidor, porque ele é um atraso e tal, e vai desenrolando a trama. Depois aparece a Elektra também, né, cara, ela não tem quase nenhuma importância, mas ela aparece lá também, e é bem legal, porque além de falar sobre, desse quadrinho, de falar sobre a faceta do Demolidor, como ele age, como ele é, ainda fala muito também do Matthew Murdock, porque aparece muito ele como advogado. Então, tipo assim, ele não pode resolver como Demolidor, porque as pessoas estão desconfiando que ele seja o Demolidor, então ele vai resolver como advogado, cara. É muito hora, você vê o último caso, né, quando acaba o quadrinho, ele tá tentando resolver um caso e ele perde, né, de um ex-herói lá que teve um problema lá e tal. Cara, é muito da hora, cara, muito da hora. E quem escreve essa graphic novel, né, o Demolidor Revelado, é o Brian Michael Bendis, que tá no comando agora da Guerra Civil 2. Ah, ou legal, seja, todos, cara. Todos os personagens estão morrendo agora, o que tá acontecendo é culpa dele, que ele tá escrevendo. E quem desenha é o Alex Maliv, que desenha o Hellboy. E tudo que o Brian Michael Bendis escreveu de Demolidor foi ele que desenhou. Legal, cara, da hora. Então, alguém mais aí quer falar alguma coisa sobre quadrinhos de Demolidor? Eu não vou me arriscar, não. O meu conhecimento de Demolidor se resume a isso. Cara, eu tenho mais um negócio de Demolidor que eu vi na Guerra Civil também, que é quando ele é capturado lá, ele joga uma moeda pro Tony Stark e fala assim, agora você tem 31 moedas de prata. É isso mesmo. É o Demolidor também. Melhor cena do Guerra Civil, na minha opinião. Talvez não tenha sido a melhor, mas foi uma cena bem, bem da hora, cara. É uma cena bem forte, inclusive, né? Porque, isso. Cara, mano, o Tony Stark na Guerra Civil, ele é muito babaca, né? Mas, bom, aqui na Guerra Agora, Civil... na Guerra Civil 2, ele tá se redimindo, vocês estão acompanhando? Eu não tô, não, cara. Não, eu tô torcendo pra ele agora. É mesmo, rapaz? É mesmo. Mas ele contra quem? Ele contra o Capitão? Ele contra a Capitã Marvel. Capitã Marvel? Capitã Marvel e o Capitão América tá do lado dele, inclusive. Do Homem de Ferro? Isso. Ah, agora eles são amiguinhos, né? Agora eles são. De novo. Ah, entendi. Isso porque eles nem têm a mãe com o mesmo nome, né? Ou tem? Não sei. Eu espero que não. Eu espero que não também. Mas, legal, cara. E o que, que vocês, tipo assim, vocês conheciam o Demolidor antes da série? Vocês sabiam o que, que ele fazia, o que, que ele era? Ou... Eu conhecia pelo filme Bosta. É, eu conhecia pelo filme do Ben Affleck. Eu também conhecia pelo filme Bosta. Então, rapaz, você sabe que, tipo assim, quando eu assisti o filme pela primeira vez, esse filme é de 2002, não é? 2002. Então, eu era molecão, né? Eu assisti e gostei desse filme. Aí depois que foi passando o tempo, que as pessoas falaram pra mim que o filme era ruim, que eu fui achando ruim mesmo, de verdade. Não, eu também gostava. Carlão. Também gostava. Eu também gostava, só que daí foi passando o tempo, eu fui, meu senso crítico foi aparecendo, aí realmente é uma bosta. Mas é, então, bem. Depois você vai ver as cenas de luta, a cena dele com a Electra no parque lutando, um negócio meio bizarro. Quando a gente é criança, realmente a gente, né? Ah, a criança aceita tudo, né, cara? Aceita tudo, vê, cresce, vê a bosta que foi aí. O Demolidor também, vocês lembram? Ele dormia, ele entrava anti-som, porque tinha audição, tinha que dormir num lugar que não tinha som, porque se não tinha que dormir. Eu não lembro, não. Cara, ele dormia numa câmera, como se fosse um caixão, tá ligado? Que ele botava algum líquido lá dentro, que eu não sei o que que era, pra não bater som lá dentro, porque senão ele não conseguia dormir, porque ele escuta tudo, né? A audição dele é super. Que Demolidor bosta, né? Mas então, eu, tipo assim, eu conheci o Demolidor aí, eu acho que eu já sabia, eu já conheci ele porque ele aparecia em alguns desenhos do Homem-Aranha. Ele aparecia algumas vezes lá e tal. E, tipo assim, eu sabia que ele era um cara que... Eu não sabia por que ele tinha dois dedos no peito, né? Só depois que eu fui entender que ele era Daredevil. E aí, eu já tinha conhecido ele em alguns lugares. Eu sabia que ele tinha aquele bastão dele que ele usa como... Igual a teia do Homem-Aranha, né? Pra se balançar por aí. Mas eu também nunca fui muito fã de Demolidor, cara. Eu comecei a gostar mesmo por causa da série. Eu entrei mesmo no hype, sabe? Verdade. Eu era muito fã, não, mas... Achava ele um herói legal por causa dele ser cego, tudo e tal. Mas assim, nunca fui muito fã. Gostava mais do Homem-Aranha, do X-Men. O que fazia mais sucesso mesmo. Homem-Aranha é muito legal. Eu comecei a achar legal depois que eu comecei a ler quadrinhos também. Depois que eu comecei a ver o seriado. Mas antes disso, cara, eu não ligava muito, eu sabia quem era, sabia o que fazia, mas não ligava muito, não. Cara, inclusive eu propus a todo mundo, falei, ó, vamos ler alguma, vamos esperar pra gravar, pra gente ler alguma coisa, né, que tem de Demolidor. Ninguém leu nada. Ah, ninguém leu porque não tem nada, né? Não, tem, eu pensei até em ler o que faltava pra mim, ler aquele Queda de Murdoch. Queda de Murdoch dizem que é bom também, é verdade. É, só que eu não li, que eu tava lendo outras coisas e acabei não lendo essa. Mas, então, tirando esse filme bosta aí, que a gente... Esses dois filmes bostas, né? Os quadrinhos... Porque, tipo assim, teve o Demolidor sempre teve quadrinhos muito ruins, né? Teve um ou outro que foi bem, que nem o Demolidor Revelado é legal, a Queda de Murdoch é legal. Esse também que vocês falaram que era a origem do Demolidor pelo Mark Miller, né? Frank Miller. Também dizem que é bom também. Então, assim, Demolidor sempre foi muito odiado, né, cara? Coitado, ele nunca teve muitas eras boas, assim. E tá tendo a fase nova dele pela totalmente nova Marvel, que estão falando que tá mais ou menos, né? Ah, é? O que estão falando que tá bom mesmo é do Justiceiro. Justiceiro. Então, rapaz, vai ter até um seriado do Justiceiro agora, né? Isso, vai. Nossa, cara, eu tô muito querendo esse cara. Tô muito também. Nossa. Eu quero ver como é que ele vai se dar bem sozinho, porque, tipo assim, na série do Demolidor, quando ele apareceu, a gente vai até falar disso, né, na segunda temporada, ele teve um destaque bem grande, né, cara? Inclusive, o pessoal, eu vi muitas pessoas falando que não queriam mais ver o Demolidor, queriam só ver o Punisher. A parte dele era mais emocionante, né, cara? Assim, tem alguma coisa que vocês... Que vocês gostam no personagem em geral, tanto nos filmes quanto nos quadrinhos. O que vocês acham curioso no Demolidor? Eu gosto das piadas que geram, né? Não, vou fingir que nem tô vendo isso aí, cara. Nossa. Tá vendo? Não. Não. Pior que os caras falavam assim, né, mano? Nada a ver isso aí. Os caras falavam assim, nada a ver, é o Demolidor no cinema, filho. Que merda. Se você for levar em consideração esses poderes, ele parece bem um morcego, né, cara? Que ele, o morcego não enxerga, mas ele usa o sonar, né? Que é os ouvidos e a voz dele, né? Ele grita, solta uma frequência lá, depois quando bate e volta no ouvido dele, ele escuta. E consegue falar bem melhor do que alguns outros bichos aí. Então, rapaz, eu gosto do... Eu acho muito curioso que ele é católico. Porque ele vai se confessar com o padre, né, cara? Tipo, o padre é muito amigo dele, né, cara? Ele é muito católico. Então ele se preocupa muito com esse lance, né, de matar os outros, de tomar alguma decisão que não seja baseada na religião dele. Eu acho isso, tipo assim, um negócio Porque, mano, quantos heróis católicos vocês conhecem? Acho cara? Que ele é o único, né? Só o Demolidor, né, cara? É. Além dele ser cego, ele é católico ainda, né? Eu acho que ele tá, na, é ele tá crente naquela passagem lá que o Jesus faz o humano voltar a enxergar, né, cara? É o Batman, né? É, alguém mais tem alguma coisa que queria ressaltar, que gosta no personagem e tal? O personagem em si, assim, não só do, tipo, os poderes, tá ligado? As coisas, ele, o fato já dele ser advogado, querer ajudar as pessoas, já é legal, né, cara? Na verdade, ele atua dos dois lados, porque ele é o Demolidor e ele é advogado de defesa. É, então. É, ele é advogado e ele é justiceiro, né, isso, cara? Isso, e ele defende o cara e ele sai da porrada nos caras depois. É, quem nunca, né? Quem não, nunca. E pior que não tem como desconfiar dele, porque o cara é cego, mano. Como é que você vai falar que o maluco cego é super então. E pior que o pessoal do civis da Marvel são inteligentes, que todo mundo sabe. E ele não revelou porque ele quis, descobriram. Descobriram, é verdade, né, cara? Não, mas na verdade, lá no revelado, quem passou a fita lá era o... Era o rei do crime, né? Ou não? Foi a Karen, Page no Queda de Murdoch que vendeu a identidade dele por cocaína. Caraca, Karen Page? Isso. Uhum. Meu Deus, cara, eu gostava tanto dela no seriado, agora eu passei a odiar ela. Mas, desculpa. Vai com calma, parceiro. Não, vai com calma. É verdade, cara. É, eu tô achando sensacional o ator, né? Porque, pra falar a verdade, o cara fazer bem o cego, entendeu? Cara, é verdade. Ele sabe fazer muito bem o cego, sem isso. Tudo bem, o pessoal pode fazer um cego qualquer, mas ele faz um cego sensacional, mano. Ele aprendeu a ler em braille, né? Pra fazer ele, o cara aprendeu a ler em braille pra... Mano, o cara merece... Assim, se fosse um filme, pra mim merecia um Oscar pelo talento que ele tem. É, merece um Emmy. Um Emmy? Um Emmy. Ah, tá, o prêmio. Eu tava pensando na letra, eu falei assim, o que vai fazer com um Emmy? Emmy de Murdoch, né? Sei lá. Parabéns. É, isso aí mesmo. E tem uma curiosidade, agora você falou do M, eu lembrei de uma curiosidade sobre o Stan Lee, a Marvel, que ele costumava dar o nome dos personagens, com o mesmo, começava o nome e o sobrenome com a mesma letra. Eu ouvi falar pra disso. Pra ele não esquecer o nome dos personagens, era tipo Matt Murdock, Reed Richards. É verdade, sempre com a mesma letra, eu ouvi falar dessa fita aí. É, ele falou disso na entrevista. Beleza, a gente pode passar pro próximo, então. A gente já tava até falando do ator, a gente pode falar dos atores agora, né? O que vocês acham dos atores? Que vocês gostaram de algum, desgostaram de outros, né? Ah, meio Wilson Fisk, cara. Sim, Wilson Fisk, legal, né, cara? Sim. Vanessa! Vanessa Camargo. Nossa! Por que, meu Deus? Deus, cara. No palco do Domingão do Faustão! Não! Cara, eu gostei muito da Karen Page, achei legal a personagem. A personagem. Porque, tipo assim, eu conhecia bem pouco da Karen Page. Ela aparece pouquíssimo no Demolidor Revelado e eu nunca li outra parada, né? Eu achei a personagem interessante na primeira temporada. Na segunda ela ficou meio que sobrando, né? Porque ela fez o par romântico lá com. Com o Matt Murdock, e depois ela, né, ficou meio assim... Ela prova que você não precisa se formar pra ser jornalista. Ah, mas isso acontece na vida real, você não precisa ter diploma pra ser jornalista, isso é verdade. Não, é verdade, não precisa, você pode simplesmente falar, sou um jornalista agora e começar a escrever. Inclusive tem uns sites aí sérios que você pode escrever um artigo e mandar pra eles publicar. É, justamente. Assim, é legal se você tiver a faculdade, mas se você não tiver, você pode ser um jornalista hoje. Porque se você se formar, você pode falar, eu sou formado em jornalismo. É, aí você tem credibilidade, você pode dar carteirada. Ah, você pode no YouTube fazer um canal, entrevistar pessoas e... É, mas isso aí você pode fazer independente. Pode fazer, né, cara? Um personagem que eu achei que ficou muito... Que eu achei... Ah, a atriz que faz a Karen Page também, achei que ela mandou bem e tal. É Deborah Ann Woll. Ah, bacana. Achei que ela conseguiu interpretar bem a personagem, fez as caras e bocas lá que tinha que fazer e tal. Um personagem que eu achei muito vacilo, cara, foi o Ben Urich ter morrido na primeira temporada. Eu ia falar isso também. Cara, eu fazendo um personagem tão interessante, velho. Ele, nossa. E ele é importante, né? Nos quadrinhos tem umas histórias que é com ele, né? Que é pelo ponto de vista dele. Tem uma saga na Marvel que chama, se eu não me engano, é a Invasão Secreta, que são os Skrulls, que eles se infiltram nos Vingadores, aí começam a dar pane no mundo, lá no universo. Aí tem um quadrinho, um extra, no final das edições, que é ele, que chama Linha de Frente, que é ele reunindo sobreviventes pra tentar reunir o máximo de sobreviventes pras pessoas não morrerem no meio da batalha dos Vingadores contra os Skrulls. Caraca, que da hora, mano. É bem da hora o arco que tem lá dele protegendo as pessoas. Aí os caras, eles mataram ele muito precocemente, só pra mostrar o quão impiedoso era o rei do crime. O Wilson Fisk podia ter matado qualquer um, né, cara? Tipo, sei lá, mano. E matou o cara que é cabuloso, né? Eu achei bizarro, mano. Eu achei bizarro, mas a cena que ele morre é muito louca. É uma cena normal de morte, né? Qualquer. A cena de morte legal que o Wilson Fisk faz na primeira temporada é esmagar a cabeça do cara contra o carro dele. Do russo. Né? É, o do russo. Essa cena é legal, que joga sangue. Muito parece louco. Uma cena do Mortal Kombat. Falando nisso, o cara que interpretou o Wilson Fisk também, cara, muito legal, cara. Muito bom. Acho que a gente já falou disso, né? Desculpa. Ele fez o Jurassic World também, né? Fez, é. Fez o Jurassic World? Fez. É porque na série ele tá cortado o cabelo e tudo, mas se você colocar um cabelo, você vai lembrar dele. Ó, um personagem também que eu gostei, assim, mas eu gostei dele mais na segunda temporada, que foi o Fogg. O Matt deixou ele na mão, né, na hora do julgamento lá, que ele foi ajudar a Electra, que não sei o quê. E, tipo assim, aí ele mostrou que ele realmente é um advogado, né, cara? Que é um, é verdade. Um cara que sabe falar e que resolve as coisas sozinho, né? Não precisa só do Matt pra resolver. E eu comecei a gostar dele, assim, mais na segunda, que eu acho que foi desenvolvendo um pouco mais ali a parte dele ser o advogado, entendeu? É que na segunda temporada ele tem mais autonomia, né? É, então. Primeiro ele dependia muito do Matt. É, mas na primeira temporada eu achava ele um saco, mano. Depois que ele descobriu que o Matt era o Demolidor, cara, ele ficou insuportável, cara. Ele começou a encher o saco. Mano, se eu descubro que o meu melhor amigo é um super-herói, mano, eu vou dar maior força, cara. Nossa. Inclusive, eu vou oferecer ajuda pra ele, mano. Não, posso ser seu sidekick? É, tipo, não. Não, pera aí, vamos devagar. Calma. Mas aí, é porque eu não sei da porrada, eu não sei nenhuma arte marcial, né, cara? Mas aí eu... Porque, mano, imagina, cara, se eu viro hoje pro meu melhor amigo e fazer, pô, cara, você é um super-herói, velho, que da hora. Tipo, vai lá dar porrada em alguém, mano, sei lá. Eu não ia ficar enchendo o saco do cara, não, você é meu amigo, não posso. Não, porque nesse demolidor revelado, ele é ainda mais insuportável do que na série. Ah. É verdade, cara, mesmo. Ele enche o saco do Matt, não. Eu tô lá defendendo os caras, aí eu tenho que ficar preocupado com você. Tá, você não tem que ficar preocupado, ele é o demolidor. Ah, cara, tipo assim, tem a enfermeira também lá, né? A enfermeira eu achei que ficou bem no papel também, achei legal. É, a Claire. É, ela transita entre os seriados, né? Ela transita, vai transitar entre o Luke Cage, entre... Ela apareceu também no, nas duas temporadas de Demolidor, na temporada da... Jessica Jones. É, Jessica Jones, eu ia falar Alias, né, mas é Jessica Jones. Alias é o nome do quadrinho. É, Alias é a agência que ela trabalha, né, Didi? É. Isso, é o nome do quadrinho dela também, Alias. Então, achei bacana também, a enfermeira, achei bem legal. Até, outra coisa também, né, porque a gente até vai falar daqui a pouco, mas, mano, o Matt Murdock, ele é mó pegador, né, cara? Ele é, cara. Você quer falar, ele pegou a enfermeira, ele pegou a Karen Page, mano, ele pega todas as minas, velho. Electra. Electra, é verdade, cara. Mano, ele é... Caraca, velho. Ele fica nesse papinho dele, eu sou ceguinho, me ajuda. Opa, encostei a minha mãozinha aqui sem querer. Cara, ele só perde pro Batman. Ele só perde pro Batman. É porque o Batman é milionário, né? Não tem como se competir. Mas é, cara, mano, ele finge de... Ele pega e finge que é Dama de João sem braço, né, cara? Dama de João sem olho. Nossa! Rapaz... Deus do céu. É, tem mais algum ator aí ou algum personagem que vocês queriam destacar, que vocês gostaram, né? Um que eu não gostei é aquele cara que fica com o Fisk lá, que é o ajudante dele, Wesley. Ah, ô, coitado. Nossa, não, mano, vamos dar spoiler cara agora. Chato. Spoiler, morre na primeira. Cara chato, mano. Ah, legalzinho. Morreu tarde, devia ter morrido no primeiro episódio, pô. Eu fiquei surpreso quando ele morreu, cara, porque quem matou foi a... Pam, pam, pam. Eu em página. A cara imagina isso. Eu fiquei atônito na hora que ela matou ele. Eu não, porque eu já sabia que esse desgraçado desse Pedro aí, junto com o Gabriel, me deram spoiler na sala. Eles reuniam em cima de mim. Eu não tinha assistido ainda terminado. Então, os dois tinham terminado e eu não. Aí eles ficavam assim, me dando spoiler o dia inteiro. E eu não podia fazer nada. Mas eu acho que eu dei spoiler porque alguma coisa você fez pra mim. Mais algum personagem aí que vocês gostaram ou desgostaram também? Então, eu ia falar que eu gostei muito do ator que fez o Punisher, cara. O ator que fez o Punisher, ele realmente encaixou bem, cara. Ele expressou muito bem, cara, o personagem. Um Punisher que presta, né? Prestou. Sim. Então, eu não posso falar dos outros porque eu não assisti nenhum outro filme do Punisher. Ah, eu assisti, cara. Você assistiu? assisti. Eu assisti o que é com o John Travolta, mano. Puta que pariu. Tem um filme do Punisher com o John Travolta? Não é o John Travolta que faz o Punisher, não, é, calma. É, o John Travolta é o vilão. Pelo amor de Deus. Calma. Eu não vi nenhum desses filmes. Pra gente então passar pro próximo bloco, ou não, alguém aí tem mais algum ator que queira citar da primeira ou da segunda temporada? Assim, eu achei legal, assim, tô falando que o ator encaixou com o personagem, que parece. Os russos, né? Os russos, aí assim, sei lá, tava com cara mesmo de quem é aqueles... Que era russo. Focão, foca, tá ligado? Pois é. Mano, se o produtor não conseguisse achar um cara russo, que parece que é russo... É só chamar o Dolph Lundgren, tá ligado? Mas o Dolph Lundgren, ele é... Cara, ele é... Não. Ele é russo. Ele é, pois é. Ele já fez o Justiceiro e já fez o russo. É verdade, nossa, cara. Ele já fez o russo lá que matou o Apollo Creed. O Apollo Creed, já matou na porrada. Olha, eu gostei da Karen Page mesmo. Porque eu não conhecia ela, não tinha lido nada, não lembrava dela no filme, aí eu gostei também não, cara. Eu gostei daquele cara que quando ele descobre, quando o Demolidor pergunta pra ele quem que era o rei do crime, ele fala que era o Wilson Fisk, ele se mata. Ele tava com tanto medo de morrer que ele se matou. É verdade, já fez a parada, agora eu lembrei. Fez muito sentido, né? Eu adoro essa cena, mano. Beleza, fechamos aqui então a rodada de atores que a gente gostou? Não lembro de mais ninguém, então fechamos. Ah, então beleza, então. Galera, então partiu primeira temporada, rapaz. Olha aí que legal. Vamos começar com spoiler? Pode manda, ser. Vai, pode. A gente já deu alguns aí, não quero falar mais. A luta dele contra o ninja, o Goku. Cara, essa... Mano, eu fiquei com medo do caramba dele morrer, velho. Cara, gelou, tá ligado? É, cara. Não, gelou não, porque depois o maluco morreu com nada, né? Eu vi essa piada vindo. Inclusive, na hora que o bicho começou a queimar... Eu dei um grito na sala, mas tá pegando fogo, bicho! Puta vida! Ué, vou te falar uma vergonha, o Demolidor apanha pra caramba. E agora pra pagar essa merda aí, meu? E agora pra pagar esse japa aí, mano? E agora pra pagar esse ninja aí, meu? Agora pra pagar esse ninja! Perfeito. Os caras queimaram, fizeram quem um rock sabe roll, queima cara. Vivo. Quem sabe queima ao vivo. Quem sabe queima ao vivo, bicho. Ô, Rotirou o Coreano ali, meu. A partir de agora, ao vivo para todo o Brasil. Cara, seria muito louco ver o Faustão narrando o Demônio na 2. Luta do... É. É, então, a luta do Wilson Fisk, que acho que é um pouco antes, né, da luta dele contra o Nobu. Essas lutas são legais. A cena dele no corredor também, que acho que é no segundo ou terceiro episódio. Segundo episódio. É no terceiro. Nossa, cara, é muito boa a sequência, velho. É muito, porque, tipo assim, ele apanha. Tipo assim, ele não é aquele herói que, tipo assim, apanha e se recupera rápido. Ele demora pra recuperar. E ele sente pra caramba, porque, tipo assim, ele vai com a costela toda doendo, arrebentada. Ele tá com a perna dolorida, o braço dolorido. E ele, tipo assim, ele vai brincando. Cara, e tem uma técnica que eles usaram, como eles filmam só o corredor, né? Eles não filmam dentro das salas. Tem o dublê dentro da sala, aí cai o ator, aí volta o dublê lutando. Aí tipo, o dublê cai aí dentro da sala e volta o ator. Aí como ele só filmou o corredor, eles usaram isso. Legal. Eu achei da hora a televisão voando, eu acho muito louco. televisão. É verdade. Voando na cabeça do cara. É, muito show. Isso é normal, você tá na luta, a televisão voar na cabeça de um cara. Então, a luta do primeiro episódio também é a luta na chuva, cara, eu acho muito da hora. Muito show. Eu gosto muito das lutas, cara. Eu acho as lutas da hora. A história é legal. O Fog Nelson, já falei, é um chato do caramba. Nossa, que raiva que eu tenho dele, mas cara. Mas na segunda ele melhora um pouquinho. Não, na segunda ele se redimiu. Eu aceitei. Na primeira, cara, nossa, que cara chato. Nossa. Mas é, então, cara, eu gostava muito das lutas, cara. Até da história também. É, eu ligava pouco pra história, mas eu tava também, os episódios eram bem interessantes. Eu, assim, pra falar a verdade, assisti, acho que foi umas 3 vezes que assisti a série, na primeira temporada, porque eu gosto de assistir dublado e legendado, né? Eu gosto de ver os dois lados, né? E além disso, também pra entender algumas coisas e ver coisas que eu não vi, entendeu? Tem muita coisa que você não prestou atenção, é legendado, entendeu? Você acaba prestando atenção no dublado. Olha, alguém me entende. Olha, alguém me entende. Olha que bom. É porque, assim, eu gosto de assistir legendado, né? Eu prefiro... Você não sabe ler mesmo, cara. Porém... É, o Igor fica com essa gracinha de que eu não sei ler, que eu não sei o quê. Mas, cara, não adianta. Eu gosto, entendeu? Eu gosto de ver legendado, eu gosto. Porque é a voz original ali, mas é emocionante. Só que o dublado também é legal, cara. Porque a dublagem brasileira é boa, entendeu? Não adianta. Verdade. Ó, na verdade, eu tenho que concordar com o Igor que você realmente não sabe ler, não. Pô, tá certo, tá bom. E assim... É, eu... Ô, Carlão, Carlão. Inclusive, recentemente, a gente descobriu que você não sabe contar também. Né? Você é um semi-analfabeto. Agora eu acho que eu sei por que você repetiu o segundo ano. É. Mas eu tava voltando aqui, o... negócio de assistir dublado legendado, tipo, eu sou um cara que vencia a legenda, né? Então eu consigo assistir legendado ou dublado, né? Porque tem gente que fala que dublado é ruim, porque a voz não encaixa. Pra mim, eu não. Isso pra mim não é relevante. Eu acho a dublagem brasileira boa também. Eu assisto dublado. Não, a dublagem é boa, ela é a segunda melhor do mundo, se eu não me engano. É. Só perde pra do Japão. Não, pra China. Japão. Não é China? Japão. Cachorro. China. Cachorro. Cachorro. Cachorro. É cacholo. Cachorro, o quê? Cachorro. Cachorro. Cinco leal, né? Cachorro. É flango. Não, eu vou falar aqui. Sim. É, das séries, assim, quando eu assisti o dublado, eu fiquei muito impressionado. Fiquei, caraca, que dublagem sensacional. Aí você vai ver a dublagem do Flash na Globo, pelo amor de Deus. Ah, não. Na Globo, não, não. Aí já... Um negócio também que eu ia falar que eu gostei na primeira temporada, cara, era... Eu ia falar um negócio que eu esqueci. Tá certo. Lembra aí que eu vou falar uma coisa aí. Eu tava pensando assim, eu fico imaginando na vida real, o cara tá lá dentro do carro, o cara é motorista do carro do Wilson Fisk. Aí você vê uma cena daquela, cara. É, normal pro cara. Não, normal. Se ele é motorista do Wilson Fisk, ele já é. O cara é acostumado, okay, né? Com isso já. Eu gosto muito também. Acho que ele não é só motorista, ele faz outras coisas também. Eu gosto também muito da primeira temporada. Que se eu me lembro, eu acho que. Não sei se é Explode, né? A casa dos russos lá, né? A Explode ou pega fogo? Não lembro. É, eu não lembro também. Eu acho que pega fogo, cara. Pega fogo, né, cara? E isso tudo porque o Wilson Fisk armou contra o Demolidor, não foi? Se eu não me engano, é isso. Foi porque ele matou um dos russos e deixou uma máscara. É. Porque o Demolidor não tinha roupa ainda. Ele usava aquele coturno com aquele toca preta. Ele pega e deixa uma toca preta e fala, a gente encontrou isso aqui perto do corpo, né? A máscara do cara. Tipo assim, faz desculpa... A pior desculpa de todos, porque o cara ia fugir e deixar a máscara, né? Mas aí o outro russo achou que era o Demolidor, então ele começou a caçar o Demolidor. Não podemos esquecer também o policial, que era honesto, né? Todos os policiais eram corruptos e tal. Ah, o negão lá, cara, é verdade. O negão lá, Eu acho interessante também, o cara... É, chega nele que você vai, né? O cara manda, vai nele porque ele é honesto e você vai conseguir. Então, tipo assim, é como mostra essa série que eu acho interessante. Que eles mostram o trabalho profissional, também são heróis, tipo advogado, policial, entendeu? Inclusive, eu gosto muito da cena na primeira temporada, que é quando eles desmascaram o Wilson Fisk e tudo lá, aí tem aquela cena em câmera lenta de todo mundo sendo preso. Os policiais, os manos da quebrada, o Wilson Fisk. Os manos da quebrada. Os manos da quebrada. Tem os malucos Ed Murphy correndo, mano. Nossa, não combinou totalmente com essa cena. É, cara, escolheram a música perfeita pra colocar naquele momento, sabe? Sim, sensacional. Verdade. Então, o negócio que eu ia falar também que eu gostava mais da roupa do Demolidor antes dele pegar a roupa do Demolidor, quando ele era só o cara na máscara preta, era isso que eu ia falar. Aquela roupa veio do Homem Sem Medo do Frank Miller também. Então, rapaz, cara, era muito louco, mano. Ele ia de coturno, com aquela touca preta e. Cara, era muito louco. Era da hora. Era muito louco, porém, um tiro matava ele fácil. Ah, cara, mas ele é um demolidor, né? Ele desvia. O interessante também é o carinha que fez a roupa aí, né? É um cara interessante. Eu o mongolzão lá, né? Que é verdade. Como é que Mongol é o nome dele? É o gladiador? É. Eu não faço ideia. Eu nem conheço aquele personagem. Nos quadrinhos, ele é um vilão, acho. Inclusive, tem um pôster atrás, uma referência na segunda temporada, que é a roupa dele nos quadrinhos. Caraca, velho. Ó, um episódio que eu acho, assim, eu acho que foi bem legal também, interessante, Foi na primeira temporada, né, que o episódio que o Stick aparece, né? Que aí vai mostrando como é que o Matt, desde pequenininho, depois que perdeu o pai dele, foi começando a controlar, né, as habilidades de para escutar, audição, tato, escutar olfato, audição. Entendeu? Hã? Escutar quê? Audição. Escutar audição. Ok. Não, é que... Entendeu? É que eu tô reformulando o que eu tô falando, parça. Você também da historinha, né? Que era... Aquela droga lá, né? Que é tudo que... era feito pela... Um negócio japonês, eu não lembro. E tem a velhinha lá. Yakuza? Tem uma cena na primeira temporada que... Não, a velhinha é chinesa. É, chinesa. Desculpa, japonês. Que ela vem lá do mesmo lugar do que o do Punho de Ferro. Isso, exatamente. Tem uma hora que o Demolidor entra, né? No local. Os saguinhos estão todos lá trabalhando. Isso. Tá muito louco. Essa e... cena, velho. É muito show, porque ela dá uma porrada no Demolidor. Um é porque show, então. É a porrada que o... É a mesma porrada que o Punho de Ferro usa. É, o mesmo, é a mesma... É, aquela, é. É a técnica do Punho de Ferro, que ele concentra toda a força do corpo no punho aí. Da isso, é. Porque ela vem do mesmo lugar lá que os é punhos como... de ferro saem. Cara, que saindo da hora, porque ele segue o carro também. Nossa, ele vê o ceguinho, né? Indo, entrando no carro, ele segue o carro correndo pelos prédios, cara. O cara ele vê o ceguinho, não. Ele não vê o ceguinho. Tecnicamente ele viu o ceguinho, mano. Porque... Não, ele não viu, cara. O cara foi seguindo o cara pelo som do relógio. É, mas o Demolidor ele escuta bem, bem melhor. Ele sente o olfato também. De repente ele sentiu o cheiro do cara e foi sim. Tá uma beleza, né? Tá ouvindo a audição, cheirando o olfato. É, mano. Não, mas é o Noobcast, né? Isso aí. Não foi, eu acho que não foi pelo relógio que ele seguiu o ceguinho, porque até porque não seria, faria sentido o cego ter relógio, né? Então, seja um relógio em braille. Acho que foi pela batida do saquinho dele. Eu sei que o relógio fale, né? Batida do quê? Do negócio que ele tava usando, qual é o nome? Do pauzinho lá. Tá ficando estranho isso. Pauzinho? Cara, que história é de pauzinho, menino? Você tem certeza, cara? A bengala, a bengalinha. Não vai melhorou, bater. Não. Você tem certeza que você tá assistindo o mesmo Demolidor que a gente? Essa frase já foi comprometida. O seriado que o Pedro tá assistindo era um Demolidor, tinha três frentes, né? Demolidor XXX. Tá louco esse Pedro, cara. Como assim? O cara segue outro pela bengala, é isso? Guiador, sei lá como se chama aquele negócio. Que vai batendo no chão. Daí. Caraca. É a bengala do cara. Vai. Segue daí. Ai, meu Deus, não. Mano, como. Nossa, velho. Ai, que vida. Pelo amor de Jeová. Caraca, ele só piora. É, cadê? Você é louco? Você tá louco? Ele vai batendo no chão. Ele tá achando que é o pai do Cleiton. Batendo no chão a bengala. Caraca, velho. Caraca. Quer apostar quanto que meu pai vai começar a escutar o Noobcast por esse episódio? É só se não, eu não. Você tá louco. Eu não falo nada. Temporada, então, meus amigos. Cara, a segunda temporada, ela foi... Tipo assim, ela começou muito bem, porque eu lembro perfeitamente da cena do Punisher fuzilando os holandeses. Nossa. Cara, Ana, velho, essa cena, mano, Ó, oh, até arrepiou aqui agora, mano. Melhor cena de série que teve. Ah, cara, eu jurei que ele ia falar outra coisa, eu fiquei muito assustado, né? Não, é só o Pedro que. Melhor cena de série. Nossa senhora! Eu tô falando que quem tá assistindo o Demolidor errado, cara. Imagina, ele vai, ele pega o gol lá assim, né? Punisher, aí põe na frente em assim, hardcore. Depois ele assim, mano, tá louco. É, eu creio que eu estou assistindo a mesma série, né? Na hora que o Punisher pega a pistola dele, daí ele aponta pras meninas. Ok, chega, vamos parar, vamos Deus continuar. Meu Deus do céu, cara. Pois é, mano. Então, rapaz, essa cena de que ele fuzila todo os holandeses lá, cara. Mano, nossa, é genial, cara. Eu realmente tava achando que ia sair alguma coisa lá, que os caras iam botar pra quebrar tudo, iam fazer uma zoeira, iam tentar conquistar a cidade. E aí, mano, do nada, o maluco, ele pega e começa a fuzilar todo mundo, cara. É, mano, eu ri muito, porque depois que passou a cena, porque eu esqueci na hora, mas eu ri depois, porque não assisti de novo, né? Porque merece ser visto duas vezes, né? Aí eu vi os caras falando, pô, vou conquistar a cidade, é nóis, tudo feliz, sabe? Conquistando, pegam lá e pá. O cara vem e mata todo mundo. Tiro, gordinho. E sobrou um, abaixa, né? Abaixa. Sobrou essa. Sobrou um molequezinho pra contar a história. Que a Karen Page fica com dózinha dele depois. Ah. É, tá com dó, leva pra casa, né? Ele fala pra é igual o Pedro no último episódio. É igual o Pedro no último episódio. Tá com dó do bandido, leva pra casa. Que bandido, viu? Trabalha na banca, você tá ligado. Nossa. Então, rapaz, mas ó, essa cena. E depois, é engraçado que o pessoal fala assim: não, isso aqui foi feito por um mini exército, né? Pô, não tem como uma pessoa só ter feito isso. Eu falei, nossa, cara, coitado desses caras, meu irmão. E o arco do Punisher se resolve em 4 episódios, né? No 4º episódio ele já tá finalizando o arco dele, né? O primeiro, pelo menos. Então, assim, é bem rápido, dá até um desespero, né? É, depois tem aquela cena do Demolidor quando ele tá com a arma presa na mão também, que é similar à primeira temporada assim, do corredor. É, que ele vai descendo as escadarias. Nossa, do prédio. Nas escadas também foi cabuloso, hein? Nossa, cara, oh, muito mano. Bom. Também, aquela cena foi muito louca, velho, meu Deus. É legal que o Demolidor, ele entra, né, no elevador. Daí ele chega lá embaixo, todo quebrado já também, né? E o Punch destruiu todo mundo, foi. Motoqueiro, qual é o nome dele? É, os motoqueiros, né? Bom, então, aí, cara, da segunda temporada, e tipo assim, você fica assim, ah, eu quero um pouco mais de Punisher, me dá um pouco mais de Punisher aí, né, cara? Pô, manda tá Punisher. Legal. E aí, cara, eu mando aquela cena do Punisher na cadeia, quando o Fisk manda ele fazer um negócio lá com outro maluco, matar outro maluco, né? O pior é que eles encerram, entre aspas, o arco dele no 4º episódio, e fazem você esperar mais 5 pra você ver a cena dele na cadeia. Cara, é muito boa a cena dele na cadeia, velho. Melhor cena, cara. Cara, nossa, velho, aquilo é pra calar a boca de quem fala que Marvel é só... não tem sangue, velho. Então, essas séries mais adultas aí que a Netflix tá fazendo, cara, tipo assim, eu tô assistindo todas, eu tô achando todas legais, cara. Tipo, se tem algum episódio ou outro realmente que a gente não gosta muito, mas, cara, tá muito bom, cara, muito da hora, velho. É porque a Marvel é o seguinte, os filmes da Marvel no cinema, elas gostam de atingir o público jovem, infantil e adulto ao mesmo tempo. Isso todos os públicos. Eles conseguem atingir todo mundo, né? É. Mas então eles vão pular um pouco mais pro adulto, entendeu? E por isso que eles fizeram essa série, que, tipo, Demolidor, sensacional, entendeu? Tem que ser na Netflix ou na HBO pra poder acontecer isso, né? Mas daí na HBO vai rolar muito peitinho, né, cara? Vai o momento. Tem que ter, é contrato. Fazer o pra poder... Mas bem que o Pedro já vê isso na versão, né? Na versão que ele assiste. A versão que ele assiste já tem, né? Então, então é aí, tipo, quando eu assistia, eu vi muito sangue, eu não acreditava que era Marvel, né? Que susto! Nossa senhora! Quando assisti, eu vi muito sangue. Caraca, aí, esse Pedro tá cabuloso. Muita paulada, sabe? É isso aí, cara, tá certo. Exatamente. E outra coisa também na segunda temporada, cara, foi o amadurecimento do Fogg, né? Ele, tipo foi. Assim. Ele briga muito com o Murdock, mas assim, dessa vez eu dou a razão pra ele, porque o Murdock, ok, ele tem que ser o herói, tem isso e tal, mas ele tá sendo muito babaca, velho. Muito, demais. Nessa temporada ele tá babacão. Você quer saber quem é que é mais babaca do que o Fogg? Você. É a namorada dele. A namorada do Fogg? É aquela loirinha que é advogada também, não é? É, exatamente. Ah, ela é peguete dele, não é namorada dele, né? É, ela acaba sendo namorada, né? Acho que no final eles, né? Na segunda temporada, sim. Mas então, rapaz... Ah, mas ele não namora ela, não. Ela só peguete, só. E aí, cara... O amadurecimento do Fogg foi muito legal, cara. Eu gostei. Ele virou um baita do advogado, né? Agora ele vai conseguir um emprego num lugar legal. O Demolidor agora também vai tomar um rumo na vida, porque, cara, eu não sei o que vai acontecer, porque depois que ressuscitar a Electra, ele vai ficar maluco, né, cara? A propósito, a Electra morreu no último episódio. Tipo assim, porque o Demolidor, ele não amadurece nessa temporada, cara. Ele só fica tomando porrada e fica louco, e quando a Electra chega, ele começa a fazer as loucuras, cara. Tipo, a mulher manda nele. Ele e aí ela morre. Já tá, ele não se enxerga. Ele... Não. Ah, e aí, tipo assim, ele não consegue evoluir, né, cara? Ele fica travado por causa da mulher. Porque daí ele começa a namorar, ele começa a pegar a Carrie, Paige. E aí, ao mesmo tempo, tipo assim, a mulher, a Electra chega e ele não consegue conciliar a vida dele como demolidor e a vida dele como advogado. Ele começa a aceitar os casos e deixa tudo na mão do Fog. E depois ele resolve largar a mão de tudo e fala, vai, vamos fugir, Electra, vamos, eu e você. E aí a mulher morre e aí ele fica sem ninguém, cara. É. Ah, mano, é, nossa. Tu pode deixar passar duas coisas. A primeira que é o terceiro episódio, né? Da segunda temporada, em que o Justiceiro prende o Demolidor lá na parede. E tem aquela conversa entre os dois. Nós já falamos. E aquilo é uma referência a um quadrinho, né? Ah, então, que o Demolidor, o Justiceiro, ele amarra o Demolidor no, lá, faz a mesma coisa. E faz a mesma coisa. Ele pega e ele fala pro Demolidor matar ele, senão ele mata o refém. Exatamente. É engraçado que nessa cena vem um cara, né? Sobe em cima do negócio, né? Lá em cima do... Não, cara, não. Ai, meu Deus. Na que a gente assistiu, isso não aconteceu. Tá. Ele sobe lá em cima, aí não, ele... Ui. Não, aí... ele sobe lá embaixo. Cena maneira também é quando o Punisher, ele de fato consegue a vingança. Ele vai lá no... Ele se deixa ser capturado pelo maluco. Tipo assim, ele... Na verdade, ele foi lá pra matar o cara, né? E aí o Demolidor vai lá e salva ele. Ele já tá todo arrebentado, cara. Ele já tá com os olhos todos roxos. É mesmo? O cara já tá torturando ele. E aí ele vai lá e consegue a vingança. Cara, mano. Vinga... Ele não consegue, na verdade, né? O Demolidor não deixa ele matar o cara. É. Outra coisa interessante que eu achei da hora é da quando tem um episódio que o... Parece que é o Justiceiro que tá preso, se eu não me engano. Ele tá preso por alguém, não lembro. E o Demolidor vai lá salvar ele, entendeu? Isso, ele tá amarrado na cadeira, né? Isso. Aí isso, é esse pedaço solta, que eu acabei de falar. E ele dá um tiro de 12 na cabeça do cara. É isso, é assim mesmo. Mas o interessante não é essa cena. O interessante é que toda hora que o Demolidor tá lutando lá e o Justiceiro quer matar, entendeu? Só que aí o Demolidor... O Punisher vai matar e o Demolidor ele impede. Ele arranca a arma da mão do cara. Ele dá um jeito, né? Quão foda é o Demolidor que ele tá batendo nos caras e evitando que os caras morram. Então, outra coisa também que é por causa que o Demolidor ele não quer matar as pessoas, justamente por causa dele ser cristão, né? Ele fala que. Porque o lance de ser cristão, você não pode tirar a vida de outro ser humano, mesmo que ele pode seja. Tirar os humanos, mas você pode quebrar todos os ossos do corpo dele. Ah, não, mas aí. Ah, osso cola, né, cara? Aí é de boa. Mas aí é. Osso cola, isso. É, osso cola, tá suave. E aí ele, tipo assim, ele tem a culpa cristã, né? Tanto que depois ele vai conversar com o padre e ele fala, né, que ele, tipo, ele não sabe o que ele deve fazer, né, cara? E o padre fala assim, às vezes tem que matar mesmo, filho, que o padre é louco. Ele fala com essas palavras. Talvez tipo, não do jeito que eu falei, mas a ideia era essa. Mas é engraçado, né? Ele fala que ele não pode matar o cara, não sei o quê, mas tacar a televisão na cabeça da pessoa pode, né? Pode. É que eu fazer falei, um eu traumatismo sou craniano. Não, traumatismo não dá. Pensa bem na certidão de óbito, na testada. Tá escrito, morreu de televisada no crânio. Televisada na cabeça. Traumatismo televisivo, né? Televisismo craniano. O legal da segunda temporada também é a mudança de comportamento da Kat. Da Karen, de acordo com o Justiceiro. Porque no início ela tá louca, né, pra aprender o Justiceiro. Tá louca pra... Ela tá louca, ela ficou indo lá na puta. Gritando. Ela tá louca, correndo, depois ela começou a escrever aquelas bobeiras no jornal lá. Ela sai gritando, prende ele, prende ele. Prende esse... Ela fica atirando. Ele, xinga ele, manda ele embora. Ela é a única semana, como jornalista, né, em triângulo, não sei se você acha, que se interessa em saber por que que ele é assim. Por que que ele mata sem piedade? É porque ela não tem nada a fazer mesmo, né? Ela vai lá ajudar. Últimas... Ninguém tá ligando pra ele. Só tô perguntando por que que ele tá matando, né? Tipo, não, ele mata matando, querendo saber quem ele é. Mas quem se ligou porque a série em torno do Justiceiro, todo mundo quer prender ele e saber quem ele é. Isso. Mas ninguém sequer se perguntou, além da Karen... Por que que ele tá matando tanta gente sem piedade, né? Então ela foi até o episódio que ela entra na casa dele, ela vê as coisas lá. Essa não tem nada a ver. Daí ela fica tristezinha, entendeu? Ela começa a entender ele. É claro, aí que ele... você entra na casa da pessoa, você vê os quadros e automaticamente você já sabe tudo o que aconteceu no passado da pessoa. É, exatamente. É. Daí ela vai dentro no hospital lá, quando ele tá lá todo quebrado, que todo mundo tá tentando fazer que ele responda as perguntas que a polícia quer fazer. É. Ela acaba tendo uma conversa com ele, né? Mais íntima, né? Eles acabam criando laços. Não vou nem fazer comentário. Então, mas é verdade, a Karen Page depois, ela fica assim, nada pra fazer, ela fica tomando conta da vida do justiceiro lá, né, cara? E tanto que depois, no final, ela tipo, meio que ajuda, né, o justiceiro a descobrir que o maluco lá, o ex-comandante dele lá é um cara meio maligno e tal, né? De onde que a Karen Page tira o sustento dela? Porque ela trabalha de graça, né, no Nelson Murray. Ah, o que eles recebem é que eles recebem comida dos caras aqui, né, que eles ajudam, né? Então, acho que meu é amigo, existe prostituição em Hell's Kitchen. Que isso, jovem? Eu tô Nossa. Falando que ele não tá assistindo a mesma série que nós. Você não tá vendo a mesma série que a gente, cara. Não. Ele tá assistindo Netflix, só que o Netflix é com 3x no final. Veja só. Tá louco, cara. Então, cara, sabe um negócio legal também nessa temporada que eu gostei? Foi que toda a mitologia do Demolidor mesmo, né, que são os ninjas e tal, tá aparecendo, né, cara? Tanto Sim. que no final, depois, até o Punisher, ele, quando o Demolidor tá lutando, né, um pouquinho antes da Elektra morrer, ou depois, né, não me lembro, aí o Punisher começa a derrubar os caras com o sniper. Aí pode matar, né, tranquilo. Aí, pô, normal. É, tem algumas coisas pra resolver, porque agora tem um buraco gigante aberto lá, tá? A Elektra tá morta, o pessoal vai reviver, porque ela é o Black Sky, né? O Céu Negro. Uhum. O Nobu perdeu a cabeça. É, literalmente. O Stick arrancou com a espada, dessa vez fique morto, né? Ele fala, pô. Tem episódio também que mostra o passado do Matt com a... Meu Deus do céu, deu o branco agora, mano. Elektra. Isso, com a Elektra. Exatamente. Mas e é da hora, eu acho interessante também, né? Que ele mostra como é que eles se conheceram. Não, gente. Pensa no episódio que eu achei ruim. É. Meu Deus então, do céu. Toda vez que dava flashback dos dois, eu também achava chato, cara. Caraca, nossa, mano. Eu tava achando meio insuportável mesmo. Mano, porque ação que a gente quer ver é porrada. Não tem, não acontece. É melação, 50 minutos de melação. Ah, cara, eu nem ligo de contar a história, mas se for uma história interessante, eu até aceito. Agora vai contar flashback dos dois se conhecendo e a mulher maluca porque disso, ela é rica, né? Mano, eu também não quero, mano. Tá, muito chato. Os episódios do presente que ela aparece ainda tá de boa. O problema é quando dá flashback. Eu não gostei, não, cara. Cara, tem mais algum ponto aí que vocês queiram falar da segunda temporada, cara? Porque agora é isso, né? É o que eu falei. A Elektra tá morta, né? Ela vai ressuscitar pra ser o Black Sky, pra ser o líder lá, a líder dos ninjas. O Demolidor tá todo preocupadinho, todo putinho lá, porque agora o Fog vai tá carreira solo. A Karen virou jornalista, ela vai fazer o papel do Ben Yurik agora. É. O status quo mudou completamente, quase, né, da série. O que vocês aguardam aí, pô? Eu quero a queda de Murdock. Legal. Mas não será que li, vai rolar agora? Eu também quero. Agora, até porque... Agora acho que não, porque agora acho que vai entrar o outro vilão, o mercenário, né? Ah, legal, cara. Tô querendo colocar o mercenário aí. Eu acho que nessa terceira temporada não vai acontecer isso, porque... E eles meio que desperdiçaram o arco da morte da Elektra, né? Porque nos quadrinhos quem mata a Elektra é o mercenário. Podiam deixar ela viva pra próxima temporada e o mercenário matava ela, né? Ah, mas daí mata ela de novo, não tem problema. É normal. Mata e ressuscita de novo. É, realmente. E sem contar que também vai ter a série dos defensores também, vai ter que arrumar um vilão pros defensores. É, então, aí é... Tem bastante coisa que vai rolar. Falando nisso, vai sair série do Punho de Ferro, vai sair... A segunda temporada da Jessica Jones, vai sair a primeira temporada do Luke Cage e dos Defensores. Cara, tem bastante coisa legal pra estar vendo. Isso. É. E os Defensores vão ser totalmente diferentes dos Defensores dos quadrinhos, né? Os quadrinhos tem o Doutor Estranho, o Hulk, o Namor e mais alguém lá que eu não lembro. Que são tem o Namor? Tem o Namor. Nossa, cara. Tem uma cena engraçada que eu tô lembrando aqui, que é a do Justiceiro no tribunal. Que o cara começa a defender ele lá pra caramba. Daí ele, tipo, ele se entrega Entendeu? Ele é louco, ele começa chega o policial e dá o papo no ouvido dele, né? É, manda real. Manda real. Mas sabe o que é mais cabuloso, cara? É porque não o júri, mas o povo, né, que vai assistir, tem a galera que pode assistir, né, o julgamento. Todo mundo apoiando, cara, não, é isso aí, tem que matar bandido mesmo, que não sei o quê. Vai fazer, gente, que é isso? O povo do Dendê que é ruim de invadir. É, nós com o Punisher vamos invadir, mano. Nós com o Russo vamos se divertir. Segue o enterro. Então, galera, acho que a gente pode passar para as considerações finais, então. Ó, eu quero ver o Mercenário nas próximas temporadas. Eu quero ver a ascensão do Rei do Crime, porque, na verdade, o Rei do Crime, ele comanda tudo da cadeia, né, cara? Ele não precisa estar fora da cadeia para comandar as paradas. Onde ele tiver, ele comanda, né? É, então, por enquanto, ele ainda não tem esse poder, mas ele tá começando a ter esse poder. Então, eu quero ver a ascensão do Rei do Crime. Eu quero matar bandido. Começar a matar bandido? Não, do jeito que o Wilson Fisk é, antes morto do que vivo. É, ok. E aí eu quero ver o... Não, o porque tem que ter a queda de Murdock. Ah, é verdade, tem que ter a queda de Murdock. E o Wilson Fisk não tem pode que cobrir spoiler, o Matt Murdock de porrada. Pode dar spoiler aqui, cara? Do quê? Do último episódio. Claro que pode, a gente tá aqui pra isso. Eu já falei que a Electra morreu no último episódio, cara. É que é quando a Karen Page, quando umas cenas finais lá do Demolidor revela pra Karen Page. Ele vai lá e revela pra ela. Então, ah, é verdade. Mostra a máscara. Revela pra ela. Mostra a máscara. Que acaba. Então, eu quero ver esses dois vilões aí, porque eu acho que vai ser muito interessante. Quero ver o vilão dos Defensores, quem vai ser. Eu quero ver o Punho de Ferro também, porque, cara, mano. Eu nunca li nada do Punho de Ferro, mas eu acho interessante que ele concentre o poder. E eu quero ver se o pessoal vai ter coragem de botar uma roupa verde e amarela nele. A série do Punisher, né? Que vai ter. Tem, né? Que... A série do Punisher eu quero ver também, muito bacana. Eu quero ver como que vai desenrolar a série do Punisher. Então é isso, né, galera? E as notas? Ah, é verdade, né? Então a gente vai usar o sistema de pontuação do Noobcast. Explica pro Pedro aí, que eu acho que ele não ouviu, ele não sabe. O sistema mais noob de pontuação que existe na internet. Vai lá. Então é isso, explica então pra quem ainda não ouviu o nosso episódio de Batman vs Superman. A gente tem um nível de pontuação que o menor deles é o Very Easy, que seria o equivalente a 1. A gente tem um nível Easy, que seria o equivalente ao 2. O médio, nível médio, que seria o equivalente ao 3. O Hard, que é o equivalente ao 4. E o Very Hard, que é o equivalente ao 5. Lembrando que o Very Easy é a pontuação mais fraca e o Very Hard é a pontuação mais alta. Sério? Sério? Caraca. Já vou perguntar pra vocês então, em ordem de... que eu quiser. Igor, qual é a nota que você dá pro seriado e por quê? Vai lá, olha, 30 segundos. Eu dou a nota de hard, porque eu quero. Caraca, muito mentira. Uau. É, porque eu acho que... Realmente, eu achei a primeira temporada melhor que a segunda. Mas eu achei que a segunda ela deu profundidade a alguns personagens que faltou dar na primeira. No Fogg, principalmente, que ele se mostrou um bom advogado, que ele não fez isso na primeira, ele só encheu o saco, né? E principalmente por isso eu acho que tem potencial aí pra Very Hard na terceira. Eu acredito nisso. Então vai, Pedro! Very Hard, cara, pelo amor de Deus, cara. Que série que mostra, assim, nível hard, subtítulo Como Fazer Série. Só isso, porque a série desenvolve os caras, eu discordo do Igor, eu acho a segunda temporada muito melhor que a primeira, né? Sensacional, cara, se você assiste, você vê, você sente, né, prazer de assistir uma série de herói de verdade, né? Mas você sente prazer na outra série lá. É, o herói de verdade dele faz outra parada, né, cara? Ele usa bastão também, né? Igual o Demolidor. Ele usa bastão também. Não, vai ser 5 pauzinhos, tá? Que isso, cara? 5, rapaz? Caraca. Esse tá herói do Pedro brinca de gangorra. Para. Vai, Cleiton, nota e por quê? Olha, eu dou hard, porque a série é boa, como o Pedro falou, sempre tá aí desenvolvendo personagens, e assim... Sabe, não tem o que falar, cara. Eu gostei, tenho... Assim, o que eu quero tem lá. Tem ação, tenho... Opa, calma que eu não sou igual o Pedro. Calma. Ah, eu estou assistindo a Netflix normal, gente, que todo mundo assistiu, tá? Então, assim, se tem ação, eu quero ver uma coisa de ação, tem lá. Eu quero ver uma coisa assim, até mesmo de vez em quando, um pouco mais comédia, meio extrovertida, tá lá, entendeu? Eu consigo. Então é isso, cara. É a série que assim, tem tudo que eu peço. Tudo que eu preciso tá lá. Cara, a minha nota pra primeira e segunda temporada de Demolidor vai ser Very Hard. Porque eu gostei muito de ver um herói que não é um super-herói. Tá certo, ele tem super audição, super olfato e tal. Mas, cara, você vê que ele apanha demais. Ele é um cara que não é... Ele é mais forte que a maioria, mas ele também não é super forte. Ele demora pra se recuperar. Ele se recupera mais rápido, mas ele também demora. Ele tem as dificuldades dele, porque ele tem que trabalhar durante o dia, ele tem que ser advogado e de noite ele tem que resolver os problemas. E aí, na segunda temporada, você vê que ele não consegue conciliar as duas coisas, assim como o próprio ser humano, às vezes, ele tem duas coisas pra fazer. Ele tem que trabalhar de dia e tem que fazer alguma coisa que ele gosta de noite, um hobby, por exemplo, e às vezes ele não consegue conciliar porque tá muito difícil alguma coisa ou outra. Então é muito palpável, você consegue ver, né, a dificuldade do herói e a evolução dos personagens, assim como eu disse, do Fogg, que era um chato na primeira temporada, na segunda ele começa a ficar um cara mais legal. Karen Page, que me deixou um pouco mais decepcionado, que ela tava interessante na primeira, mas segunda deixou de ser um pouco, mas a vida é assim também, né, às vezes a gente tá mais interessado numa pessoa e passa um tempo a gente se desinteressa, né, porque ela começa a ficar chata. E eu gosto muito disso, algumas escolhas eu acho que da direção foram erradas, como a morte do Ben Yuri, que eu acho que ele podia ser muito bem mais explorado. Mas é tudo isso, é o pacote, cara. Eu gosto da evolução dos personagens, a dificuldade que eles têm de fazer uma escolha, né? Porque cada escolha que você faz é uma perda que você tem, né? Você tem um ganho, mas tem uma perda. E Very Hard, com certeza, e eu espero ansiosamente pelas próximas temporadas, tanto o Demolidor como toda essa galera aí, Luke Cage, Elias, Defensores, Punho de Ferro e o que mais vier da Netflix aí, que é junto com a Marvel. Inclusive esse Punho de Ferro aí dá um spin-off da hora naquele site que o Pedro assina. É só que daí vai ser Punho de Ferro. Até começa com P, mas não é. E aí, galera? Ah, só um que eu queria fazer aqui agora. Que a série do Demolidor, né? Pra não sabe o que que é, ela pode achar que é a série daqueles caras que fazem demolição de casa, né? Nossa, não. Vai acompanhando a vida de um dos trabalhadores, né? O cara fala, Demolidor, aparece o cara de chapéu, assim, entrando naquela bola de demolição, tá ligado? O cara de marreta. Ah, só pra deixar, o Carlão falou aí no final, né, que ele quer ver a... mais uma série daquele Alias, né, que ele falou, quer dizer que é a Jessica Jones, tá? É, Jessica Jones, é que eu tô com o nome de Alias na cabeça, então. É o nome do quadrinho. É porque o pessoal pode confundir, tá ligado? Confunde, os nossos ouvintes são espertos, eles não são noob igual a gente, noob é só nós, cara. Hã? Ô, louco. Tá, vambora. Então é isso, né, galera? Então, se despeçam aí, vocês aí. É isso aí. Acho que esse episódio aqui foi o melhor que a gente fez até agora, posso dizer isso. É, ele ficou bacana, né? Ficou a gente falou coisas também, relevantes, né, de fato. Uma hora e quarenta de gravação. Até que enfim a gente pegou uma coisa que presta. É, ou não, né? A gente vai ver depois no final. E é isso aí. Foi um prazer imenso. Que isso. Olha. É isso, cara. A gente pode gritar então no final, hein? Peraí, que eu tenho que pedir pros ouvintes, pros nossos queridos ouvintes, pessoas. Ah, é verdade. Nossas pessoas, as pessoas maravilhosas que mantêm o podcast vivo. Maravilhosos. Essas pessoas maravilhosas que elas podem entrar em noobcastshow.com.br e ir no e-mail que está no post, nesse post aqui que você está ouvindo, e que eu vou falar agora, que é noobcastshow@outlook.com. Você pode mandar o que você achou do episódio lá nesse e-mail, ou você pode deixar o comentário aqui mesmo no site, você pode deixar no site mesmo, ou você pode logar com o Facebook aqui, comentar pelo plugin do Facebook que tem. E você pode compartilhar a nossa publicação no Facebook, que é /NoobcastShow. Você comenta lá também, e isso a gente lê no próximo episódio aqui. Pode compartilhar pelo Twitter também. Do Twitter também, lá a gente pode. Compartilhe, não tem desculpinha, não é que nem a desculpinha do Demolidor, que chega com toda a cara quebrada, braço quebrado, e fala, tropecei aí. Tropecei. Tava bêbado, não vi a escada, tropecei, né? Tropecei, quebrei o braço. Não vi a escada, Tô com um tiro no peito, mas é normal, acontece todo dia. Disparei uma arma que tava no chão. Parece o Rio de Janeiro, tem bala perdida em tudo quanto é lugar. O cara tropeça, leva 3 tiros. O cara tropeça, leva 3 tiros. E é nessa piada do estereótipo que a gente encerra? Não, peraí. Minha avó tá dormindo em casa hoje. Do último episódio? Que o Carlão pediu uma música no final. Agora peça sua música de novo pra colocar na edição. Pediu uma música no final? Isso. Caraca, cara. Devia ter outra pessoa pedir uma música, né? Pô. Nossa, é, você, Carlão, você é o host, você escolhe quem pede a música. Ah, então. Toma coadinho, Pedro. Vai lá então. Ah, deixa o Pedro escolher a música. Então escolher uma música legal aí, Pedro. Amor e Soca. É o nome. Lá quando era Tenola, em São Paulo. Pode ser, então. Vamos dar um grito. Vai então. Um, dois, três e... Mas é uma música que eu tô protestando. Porque antigamente, na época do Cruzeiro, quando eu concentrava mais, não tinha stand de muriçoca, não, moço. Agora é um zunido nos ouvidos pra dormir. Ninguém aguenta. Eu fiz a música da muriçoca. Dá uma batida e vai, solta a batida, vai, Jurubeba. E a muriçoca, soca, soca, soca, soca, soca, soca. E a muriçoca, pica, pica, pica, pica, pica, pica. Oi, a muriçoca, soca, soca, soca, soca, soca, soca. Só que a muriçoca, pica, pica, pica. Esse é o rei da cacimbinha, moço, é original. Sola essa porra aí, meu tecladista, vai. Jurubeba. O tecladista aqui, eu achei. Tá passando fome na rua, deixa pra tocar mais eu.